A empolgação na comemoração da vitória da seleção brasileira provocou excessos e tragédias. Além de uma morte no trânsito, tivemos também o mau exemplo de uma mãe. Foi o consumo de álcool que provocou um grave acidente por volta de 48 minutos da manhã deste sábado, quando socorristas do SIAT foram deslocados para o atendimento de um choque de dois automóveis na Avenida República Argentina, na altura do Parque Morumbi, cruzamento com a Rua Luiza Vancher. Segundo o que foi informado à Central de Operações via 193, dois automóveis haviam se chocado e duas pessoas estavam feridas no local. Para o atendimento, duas ambulâncias foram deslocadas. O resgate das vítimas era, na verdade, para quatro feridos. Robson Alves de Oliveira, 29 anos, ferimentos leves. Geniane Maria da Rosa, 23 ferimentos considerados graves, mas sem risco à vida. Andréia de Lima Camargo, 22, com ferimentos considerados graves, mas também sem risco. E uma criança de aproximadamente 5 anos que estava em um automóvel Gol. O acidente envolveu, além do Gol citado, que tem placas de Foz do Iguaçu, que era conduzido por Claudiomir Alves de Oliveira, um Fiat Premio com placas de Foz do Iguaçu, que era conduzido por Geniane Maria da Rosa. Os bombeiros informaram que durante o atendimento, duas crianças precisaram de amparo, sendo uma delas de menos de um ano. Ela estava no colo da mãe quando esta dirigia e tentou uma ultrapassagem, provocando o choque frontal entre os dois automóveis. A situação foi atendida também por uma viatura da Polícia Militar, pois havia suspeita de embriaguez, tanto da condutora do prêmio quanto do condutor do Gol. Por isso, o pelotão de trânsito, além de colher os dados no local, também compareceu ao Hospital Municipal para os procedimentos, devido ao estado em que a mãe se encontrava. Os bombeiros não tiveram outra opção senão acionar o conselho tutelar para o atendimento da criança, que após passar por exames médicos no hospital municipal, foi encaminhada aos conselheiros, apesar dos protestos da mãe descontrolada. Dentro dos carros foram encontradas várias latas e garrafas de cerveja. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.